Estou recebendo aqui no estúdio o secretário municipal de Agricultura em Foz do Iguaçu, Michel Platini de Oliveira. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da rádio RCI. É uma alegria estar nessa manhã com vocês aqui. E vamos falar um pouquinho aí sobre obras, né, com relação à área de agricultura aqui no município de Foz do Iguaçu. Inclusive, já o primeiro assunto que eu vou puxar aqui é a questão das estradas rurais, porque a gente acompanhou até um anúncio aí de convênios, né, inclusive com Itaipu, tudo para recuperação de estradas rurais. O que é que aquele morador da zona rural que está nos acompanhando agora pode esperar com relação a isso? Vamos lá. Estradas rurais é algo... Eu diria algo mais importante que existe hoje na questão de agricultura, né? Porque o agricultor, ele produz, e a dificuldade que ele tem é escoar a produção, e até mesmo chegar em casa, né? A gente vê hoje, Foz do Iguaçu tem 160 quilômetros de estradas rurais. E nesse convênio com a Itaipu, e quero agradecer já o Viana, e agradecer ao nosso prefeito municipal Chico Brasileiro, por essa integração, por esses convênios, essa parceria que tem sido feita. E graças a essa parceria, a gente vai conseguir mexer aí em quase 100 quilômetros de estrada rural. São 160, nunca foi feito na história de Foz algo tão grandioso nas estradas rurais. Lembrar a parceria com a Infraero também, da fresagem. Começamos na linha Keller, já fizemos quase 6 quilômetros ali, né, de fresagem, readequação das estradas. Há um trecho no Alto da Boa Vista, na Agrovila, que nós vamos mexer, vai dar quase 9 quilômetros, ligando a Agrovila à colônia dos pescadores ali, então melhorando o acesso. E em convênio com a Itaipu, nós teremos mais de 40 quilômetros em pavimentação na área rural. Isso é histórico no município, nunca teve, né? E graças a esse trabalho da Secretaria de Agricultura, essas parcerias com Infraero e Itaipu, é que a gente consegue chegar nesse resultado. É algo que nos deixa muito feliz e muito contente. A primeira estrada que vai ser feita vai ser aquela que liga República Argentina até Aparecidinha, né? O prazo de entrega dessa primeira estrada é 29 de julho, na festa do colono. Vai ser show de bola, vai ser o sucesso da agricultura do município, depende disso, porque a partir disso nós conseguimos construir uma rota do turismo rural. Hoje o turista não pode chegar na área rural porque não tem acesso. O ônibus não entra, se chover o cara não consegue sair. Então, melhorando a estrada rural, a gente vai fazer essa rota do turismo rural, aumentando assim a renda dos agricultores e uma série de coisas, de benefícios que acontecem após a estrada. Mas é, melhorando diretamente a qualidade de vida, né, daquela pessoa que está aqui na área rural do município de Foz do Iguaçu. E vale sempre destacar isso, né, que Foz do Iguaçu tem uma característica até diferente de outras cidades aqui da região. A área rural, eu sempre digo, fica até um pouquinho escondida, né, com relação ao restante do perímetro urbano, porque de um lado nós temos Rio Paraná, Rio Iguaçu, do outro lado Itaipu, e aí a área rural ela fica um pouquinho até não tão visível para quem está na cidade, mas é uma área importante aqui do nosso município, né? Importantíssimo. Hoje o que nós produzimos aqui, e a ideia da agricultura hoje da secretaria, é trabalhar na parte de fomento, né? Então, como é que se fomenta? Primeiro, você vai dar a estrutura, você vai dar a condição de o cara sair da propriedade dele com o que ele produziu. Segundo, é dando assistência, né? Nós temos ali a patrulha agrícola, a patrulha rural que nós temos, que são as máquinas que a secretaria disponibiliza para o pequeno agricultor, para o pessoal da agricultura familiar, né? Só fazer um protocolo lá, no protocolo geral, pedindo o uso das máquinas, nós vamos estar atendendo nessa sequência de pedidos, dentre outras ações que a secretaria vem desenvolvendo. E vamos falar também de uma outra ação que a Secretaria Municipal da Agricultura está trabalhando, que é com respeito ao Horto Municipal aqui da cidade de Foz. O Horto que fica ali na região sul, né, região próxima ali ao Porto Meira, e está passando por renovação na estrutura? Isso, nós estamos revitalizando o Horto Municipal. Quem conheceu o Horto, quem já foi lá, não sei se você teve a oportunidade há muito tempo atrás de conhecer, Guilherme, lá estava abandonado. Né? Então lá o que mais se produzia era mato e sujeira e entulho, e nós tiramos tudo isso, estamos revitalizando tudo. Então se você for lá, você vai ver já uma cara nova, os meios fios de acesso pintado, as mudas estavam jogadas pelos cantos, então hoje está organizada, a gente conseguiu colocar dividindo as mudas de cada espécie, então fica mais fácil para trabalhar. Nós tínhamos a questão de irrigação, o que não foi roubado do Horto na irrigação foi quebrado tudo. E hoje, graças às parcerias com a Cataratas S.A., no Instituto Conhecer para Preservar, o Fórum Ambiental, Uniamérica, Secretaria do Meio Ambiente, nós conseguimos fazer todo um trabalho de revitalização. Né? Para você ter uma ideia, hoje nós temos mais 7 mil mudas disponíveis no Horto. Que isso há um pouco tempo atrás não tinha nem como ter essa estrutura lá. Hoje nós temos um trabalho com a trilha ambiental do Horto, que estava desativada. Tem uma trilha dentro do Horto que dá quase 3 mil metros. Nessa primeira etapa, nós vamos ativar 500 metros de trilha para começar um trabalho de conscientização ambiental. Né? A ideia é fazer que o Horto se torne um ponto turístico ecológico, né? Onde o turista pode vir para conhecer a mata diferenciada que tem no Horto, para conhecer o processo de cultivo das mudas, que já começou a estar bem acelerado, conhecer tudo aquilo que o Horto proporciona. Né? E a ideia inicial é levar as crianças para lá. Né, levar, convidar as escolas para estarem visitando o Horto, tendo um passeio nessa trilha de orientação ambiental, fazer com que ela conheça como é que produz. Hoje as crianças vivem na cidade, a maioria delas não sabe nem como produz um alface. Né? Eu lembro que uma prima minha perguntava sobre o ovo, né? Falou, você não quer ir lá, vamos no galinheiro pegar um ovo. Ela falou, não gosto desse, eu gosto daquele que tem no mercado. As crianças não sabem como produz uma muda, eles não. Então é legal essa aproximação. Né? E graças a essa revitalização do Horto, nós fizemos uma parceria recente com a Educação e Meio Ambiente e nós estamos fazendo hortas escolares, são mais de 54 ao todo. E já tem 15 prontas. Né? E qual a ideia dessa horta? É fazer a questão pedagógica, levar a criança lá para conhecer o alface, para mexer na horta, para sujar a mão um pouco lá. Então isso é muito bacana. Na sequência disso, estamos construindo o processo das hortas comunitárias. Então o Horto ele é um equipamento da secretaria fundamental. Nós vamos receber daqui uns dias 9 mil mudas que vêm de compensação ambiental para o Horto Municipal. E qual é o trabalho da secretaria hoje? É organizar junto com a Secretaria do Meio Ambiente a repovoação das áreas verdes do município que estão abandonadas, né? As matas ciliares do município que estão aí do jeito que você conhece a realidade, não sei se tu tem acompanhado a realidade dos nossos rios poluídos, aí tem a questão das enxurradas que entra, né? Assoreamento, sujeira dos rios. Então assim, a ideia é fazer do Horto Municipal, primeiro momento, virar um ponto turístico. Na sequência, trazer as escolas, fazer uma visitação ecológica ali e trabalhar na questão do repovoamento das áreas verdes do município, que é fundamental para a vida em sociedade ou para aqueles que entendem o que significa isso, né? Dessas árvores plantadas aí, dando uma nova cara até para a cidade. Eu vou perguntar aqui rapidinho até, né? Porque a gente lembra aí que na época, na gestão passada aqui em Foz do Iguaçu, se falou inclusive de se fazer um lago ali onde hoje é o Horto Municipal. Esse projeto foi abandonado? Como é que está? Então, a princípio, a secretaria, nós não entendemos que seja a melhor coisa agora. Né? Lá tem dois açudes. Né? A ideia é desassorear esses açudes e fazer lá, de repente, criação na parte de alevinagem, né? Para ajudar a fomentar até a cadeia de pescado hoje. Então, essa é a nossa ideia inicial. Lago, não vejo viabilidade hoje em fazer. Né? Então, nós estamos revitalizando, limpando, tirando toda a sujeira, entulho que tem lá. E, na sequência, nós vamos dando um destino certo para o Horto Municipal. Mas hoje não está nos planos fazer o lago lá no Horto. Conversei aqui com o Michel Platini de Oliveira, ele que é secretário municipal de Agricultura aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela disponibilidade aí de conversar com os ouvintes da RCI. Guilherme, quero agradecer os ouvintes da RCI pela paciência de nos ouvir, agradecer pelo convite, que a rádio sempre abriu as portas pra gente mostrar o trabalho, porque a parte mais difícil é essa, né? É você trabalhar e depois você ter que mostrar o trabalho. E a gente depende da imprensa, depende das rádios, da televisão, e vocês têm sido sempre parceiro desse trabalho, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a todos, e obrigado pelo convite mais uma vez.